Vai começar a putaria, um bagulho assim? Vai começar a putaria. Vai, já era, vai. Vai, e aí, André Mendes? É o Bicho Vagabundo. Começou, vai! Já era, vai. E aí, André Mendes? É o Bicho.